Sem grana no bolso, mas curtindo de montão. Quero ir ao baile, ver a grande multidão levando numa só voz rima de refrão. Hoje é o baile do cueque, eu não posso perder. Agora que danço até o dia amanhecer, e se eu não puder entrar, eu darei um jeito, porque ir ao baile sempre foi o meu defeito. Optimist, samba, rock, feel e dance, dance, pool, bill, dance, dance, floor. A chama da lama lamava, dama da cama, dama do amor. Vem ao baile mesmo pra se divertir, pra tirar o barato, ser feliz e sorrir. Sem tempo de arrumar uma situação de brigas, angústias ou dor no coração. Por isso que acho o baile tão legal. Não há nada de ovni ou sobrenatural. É tudo alegria vindo lá do coração. Quando pego a galera levando esse refrão, que Dona Bela tinha uma birro e cutucava ela com a vareta. Sei que pegaram esta vare. Sem grana no bolso, mas curtindo de montão. Quero ir ao baile, ver a grande multidão levando numa só voz rima de refrão. Hoje é o baile do cueque, eu não posso perder. Agora que danço até o dia amanhecer, e se eu não puder entrar, eu darei um jeito, porque ir ao baile sempre foi o meu defeito.